Bianca Macedo, estou aqui pra poder falar. Você tem todo o direito de não escutar. Tá bom pra mim, ainda vai melhorar. Eu sei que cê quer distância, então eu vou respeitar. Eu sei que tá com outra e digo um.